Senhor, prostrado pra te adorar perante teu altar. Já posso ouvir tua voz falando, convidando a mim. Eu quero mesmo é viver só pra te servir. Enquanto eu viver, eu vou onde tu mandares, testemunhar o que fizeste por mim. Eu vou levar esta mensagem a todos que necessitados estão. Você morreu por mim naquela cruz, se humilhou perante toda aquela multidão, sofreu calado nas horas de angústia e dor, só pra me mostrar o seu eterno amor. Jamais esquecerei, eu vou onde tu mandares, testemunhar o que fizeste por mim. Eu vou levar esta mensagem a todos que por mim.